Desenvolvendo neste cenário a importância das regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro nesta parte, vamos levar a todos vocês mais duas grandes regiões turísticas do nosso estado. Diga-se de passagem que são duas importantíssimas regiões turísticas que nós temos dentro do nosso estado. Ou seja, a região turística do Vale do Café e a região da Costa Verde. Inicialmente, vamos realçar os municípios destas duas regiões. Primeiro, os municípios da região do Vale do Café. Quais são estes municípios? Vejamos. Barra Mansa, Barra do Piraí, Engenheiro Paulo de Fronten, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paraíba do Sul, Piraí, Pinheiral e Pati do Alferes. E além dos municípios de Rio das Flores, Valença, Vassouras e, finalmente, Volta Redonda. Então, são 14 grandes municípios dentro do Vale do Café. E quais são os municípios da importante Costa Verde? Nós temos Itaguaí, Mangaratiba, Rio Claro, Angra dos Reis e Paraty. Então, vamos inicialmente abordar a região do Vale do Café. Qual é a sua grande importância e quais são as grandes características destes municípios em relação ao desenvolvimento turístico da área? Primeiro, queremos salientar que esta região apresenta uma área em torno de 5.800 quilômetros quadrados e uma população em torno de 900 mil habitantes. E ela está inserida dentro de uma grande rodovia, que é a rodovia Gaspar Dutra, a rodovia Dutra, que é uma rodovia importantíssima dentro do nosso cenário nacional. Aliás, diria que é a mais importante rodovia federal do nosso Brasil. E porque ela, inclusive, liga a cidade do Rio de Janeiro ao estado de São Paulo. Pertence à BR-116. É uma rodovia longitudinal. Então, neste cenário desta rodovia e relação que existente entre os municípios, vai provocar uma condição favorável ao desenvolvimento turístico da área. Outro fato também interessante desta região é que ela está ligada ao estado de Minas Gerais. Então, é um estado de uma região de grande importância para todos os fluminenses. Dentro desta área, em torno desses 14 municípios, nós vamos, inicialmente, vamos fazer um comentário sobre a área de Volta Redonda, onde ali nós encontramos uma cidade com poder industrial fantástico, onde nós temos uma grande siderurgia, que é a siderurgia de Volta Redonda, a Companhia Siderúrgica Nacional, e o turismo de negócios atrai muitos estrangeiros e pessoas de todo setor de outros estados brasileiros para que aí tenham um contato com o negócio do turismo de negócio dentro desse setor siderúrgico. Seguindo mais algumas dos nossos municípios, nós vamos até Paraíba do Sul. Paraíba do Sul nos atrai, primeiro, devido ao número significativo que os turistas aí, quando vão para a região, aí eles têm essa grande atração, que é o número de igrejas feitas vindo desde o século XVIII, século XIX, e outras realizadas agora no século XX também. Então, muitas igrejas, inclusive algumas góticas. Então, são fatos interessantíssimos, e outras do neoclássico, né? Que os turistas podem participar dentro deste cenário do Paraíba do Sul. Paraíba do Sul também tem um turismo ligado à saúde. É uma região de águas e minerais. Então, principalmente a água mineral salutares, e que ocorre para aí muitas pessoas à procura de dar melhores condições para a sua vida em termos de saúde. Então é um fato que nos sensibiliza bastante dentro de Paraíba do Sul. Então este município também vai, nós temos aí uma ponte metálica feita no século XIX pelo grande barão de Mauá e que está em cima do rio Paraíba do Sul, que corta esta região e é uma grande atração turística. Portanto, as atrações turísticas ligadas à religião, né, as festas religiosas, atraem um número considerável de pessoas, de turistas que vão para a área. Muito bem. Saindo da região do Paraíba do Sul, nós vamos encontrar o município de Valença. E aí em Valença nós vamos ter a presença de um distrito de conservatória, que é um distrito das serestas. É um fato muito pitoresco, muito interessante e que atrai um número significativo de pessoas que vão para a região a fim de participar durante, principalmente os fins de semana, das serestas que são aí inseridas dentro desse distrito, dentro desse município. Há um fato até muito, muito interessante com referência às casas. Todas as casas possuem na sua porta uma placa, e nesta placa, então, tem o nome da música que o proprietário mais gosta. Então, quando o carteiro, por exemplo, vai levar a correspondência, esta correspondência está intimamente ligada a este fato de cada lar, cada proprietário tem na sua porta o nome da sua música preferida. E eles saem, principalmente à noite, com vários violões, e o povo então percorrendo toda aquela região do distrito, um distrito muito bucólico, muito, muito interessante, e ali vão então cantando as canções da nossa seresta brasileira. Além da nossa seresta, encontramos também outros pontos turísticos dentro da região, como por exemplo uma locomotiva que ela serve de ponto interessante dentro, principalmente dentro de conservatória. Saindo de Valença, nós vamos para Vassouras, que é uma outra cidade também muito, muito interessante pelo número. Aliás, diga-se passagem que quase todos estes municípios têm como grande tônica a presença de casas que hoje eram antigas fazendas do café, porque o café aí teve uma preponderância e formou, inclusive, muitos títulos nobiliárquicos que eram dados a estes grandes fazendeiros. E principalmente os barões do café. Então, por exemplo, a região de Vassouras, que aliás tem esse nome devido a uma árvore que nós tínhamos na área, e que esta árvore se fazia a Vassouras. Então daí o seu nome. E nestas fazendas, ali você tem contato direto com a história do que ocorreu em cada uma dessas fazendas na época da escravidão, mostrando inclusive todo o palco, todo o cenário que existiu dentro dessa atividade cafeicultura na área. Então são fatos bastante interessantes e que atraem o nosso turista para estes municípios. Nós temos também uma região, por exemplo, de Engenheiro Paulo de Fronten, em quase 50% da região está coberta pela nossa vegetação, da nossa mata atlântica, porque a nossa mata atlântica sofreu um desflorestamento muito intenso em torno do Vale do Paraíba e dentro destas cidades, castigando severamente toda esta mata pluvial que aí nós encontrávamos quando foi descoberto o Brasil. Hoje nós temos somente em torno de 7% desta grande mata atlântica. Pati do Alferes. Pati, o nome até bastante interessante. Por que Pati do Alferes? Pati faz referência às palmeiras de pequeno porte que existiam na época, e Alferes corresponde hoje ao nosso tenente do nosso militar. Então Alferes é um título militar, um nome dado então naquela época, e hoje corresponde ao tenente. Então Pati do Alferes. Miguel Pereira é tida como a região, terceiro município no mundo, então no caso aí seria a terceira cidade no mundo, de melhor clima. Então um clima saudável, como também em Mendes, que é considerado a quarta cidade no mundo em termos de clima. Então são cidades em que a vegetação, a exuberância da nossa mata atlântica e ainda existente vai provocar então não só o ecoturismo, a beleza do ecoturismo, e como também a saúde, né, a procura de um melhor clima, de calma. Principalmente Mendes, que são cidades muito calmas, há um aproveitamento então também das estações. O Miguel Pereira, por exemplo, tem uma estação ferroviária onde nós podemos visitá-la para saber a sua história. Então a história desta região é uma história muito rica, muito interessante. Há um museu de um grande cantor brasileiro que teve a sua vida sucumbida através de um desastre de carro, e ele então aí tem nesta área o museu da cidade do Miguel Pereira. Outras atrações também ligadas aos chafarizes. Muitos chafarizes são encontrados aí dentro destes municípios, chafarizes da época do século XIX, do século XVIII, século XIX. Então nos chama muita atenção este fato. Então estes são alguns fatos que nós podemos dar para vocês em relação ao turismo desta região. Então, o turismo ligado ao turismo rural, o ecoturismo, turismo de saúde, e o turismo da cultura, o turismo cultural, enfim, é uma região que só você visitando-a é que você vai ter uma ideia mais clara do que ela tem de importante para o turismo nacional, para o turismo fluminense, para os turistas, enfim. Partindo desta região, nós vamos entrar então na chamada Costa Verde. É uma região completamente diferente, onde você vai ter um litoral importantíssimo, com muitas ilhas dominando todo este cenário turístico por excelência, principalmente a área da Ilha Grande, dentro da Baía da Ilha Grande, você vai encontrar muitas ilhas, em torno de 365 ilhas, que você pode, com os saveiros, você pode então visitá-las, você pode fazer um tour dentro dessas, ao lado dessas ilhas, inclusive visitar até algumas e até fazer um almoço dentro de uma delas, que é uma atração especial dentro da região de Angra dos Reis. Dentro da área de Mangaratiba, você tem uma atração especialíssima, que são as ilhas tropicais, e que você pode visitá-las. E tem em cada uma dessas, você tem uma história muito interessante que é contada pelo guia de turismo para os grupos. Itaguaí, que é uma cidade também já bastante antiga e que significa água amarelada, e toda a palavra tupi-guarani começa com I, tem o sentido de água. Então, Itaguaí, água amarelada. Aí você partindo então para a região de Paraty, que foi tombada como monumento nacional, você então aí nesta região, na parte marítima, você pode pegar os saveiros e fazer mergulhos dentro da Baía da Ilha Grande, visitar esta Ilha Grande, que tem um ecoturismo do lado do oceano e do lado da Baía da Ilha Grande. Portanto, é uma ilha muito frequentada pelos turistas nos fins de semana, nos fins também, nos grandes feriados, que ocorre para ali uma gama muito, muito grande de pessoas. Esta área desta região da Costa Verde está em torno de 1.800 quilômetros quadrados e uma população em torno de 300 mil habitantes nesses 5 municípios que nós ainda agora falamos. Ainda dentro da região do Rio Claro, que é um outro município, você tem a presença da vegetação da Mata Atlântica na região da Bocaina. Lídice, por exemplo, é uma cidade, é um distrito de Angra dos Reis que também pode ser visitado. Temos aí numa estrada, inclusive, que liga a Lídice, uma quantidade muito grande de túneis que passam dentro desta região da nossa Serra do Mar, essa área de mares de morros que existe aí nesta área, neste planalto que cai abruptamente no litoral de Paraty. Em Paraty também você vai encontrar uma cultura que no mês de julho leva para o município um número altamente significativo de turistas. Dali então eles vão ter contato com poetas que são enaltecidos. Inclusive há o nome de um que falecido, que é enaltecido, e os outros fazem também um trabalho cultural de grande importância. Além de alambiques, que é também outro ponto turístico muito cultuado dentro do município, e que o turista então vai à procura dessas pingas, desse aguardente, inclusive aguardente famosíssimas, que são qualificadas até algumas como as melhores cachaças, melhores aguardentes do Brasil dentro da região de Paraty. Enfim, o cenário do nosso litoral, com o cenário da nossa região, da nossa Bocaina, com a nossa floresta, é um cenário completo, é uma das áreas mais frequentadas nacionalmente. E temos aí ainda, para nós finalizarmos esta parte, a chamada BR-101, que corta esta região, que aliás foi a precursora do desenvolvimento turístico para esta área, que ela liga o Rio a Santos, é a chamada BR Rio-Santos. Estão inclusive querendo duplicar agora esta rodovia, vão torná-la ainda mais bela e fazendo ainda com que o turismo se desenvolva muito mais dentro deste cenário, desta região. Então aí nós damos, finalizamos essas duas regiões aqui decantadas por nós, né, comentadas por nós, para que vocês tenham ideia então da beleza disso. Venham conhecer estas duas regiões, venham conhecer o estado do Rio, porque aí você vai sentir a nossa beleza natural que nós temos dentro do nosso estado. Nas próximas continuidades do nossa região, nós falaremos agora sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro, e a região está intimamente ligada à área do metropolitana de Niterói e Rio de Janeiro, que é a região da região da Guanabara, ou a região da região da área do nossa Fluminense, da nossa área da Baixada Fluminense. Então assim nós terminamos com estas duas regiões e pedindo então que mais uma vez venham à área para que vocês possam ter uma ideia do que é do cenário que nós encontramos na área. Muito obrigado.